vejo falso nessas multidões. Apertam botões, derrubam nações. E a gente vê na televisão. Viável fração, segura negão. É mó respeito nessa condição. E a gente empurra é coice de mula na cara dos fracos, dos que fraquejaram. Saíram do corre, pediram o pinico, sai fora maldito. Montamos as trecas, sonamos moleque, avisei para o mundo. É nós no bagulho, correndo dos vermes. A rua investe nesses meninos bom que tão lutando pelo som. Não é só questão de dom, chão. Fechamos a rua, acionamos a perua. Montamos o palco, tomamos de assalto. E a gente esquenta, o bagulho é pimenta. Você não aguenta o que a gente enfrenta. Desse processo lento é sintonia, rap com maior conhecimento. Nossa bancada fechada é tipo fábrica de monstros. Só revogando rap e os meninos levam ponto. Fazendo nossa arte, não vem me pedir desconto. As ideias de mil graus só pra derrubar o som. Nossa bancada fechada é tipo fábrica de monstros. Só revogando rap e os meninos levam ponto. Fazendo nossa arte, não vem me pedir desconto. As ideias de mil graus só pra derrubar o som. Enquanto o ser humano tá buscando, só pensando, procurando, se ferrando, o mundo tá se acabando, mano. E pior que eles tão desacreditando, vejo uma pá fraquejando. Ninguém tá ajudando, se preocupando, nem pensando, nem buscando uma solução. E assim você perdendo, se fudendo, falo mesmo depois, é só lamento e reclamação. Contradição, globalização, atualização, escravidão, abolição, não, não, não. Isso foi posto como ilusão, então se liga, vagabundo, tá se importando com a Copa do Mundo. Enquanto você está no fundo, está sem fundos, quase moribundo. Vou a fundo quando é sobre esse assunto. Porque pra se informar, eles são surdos. Mudos, calados, mundos fechados, tudo parado, desacreditado. E você tá ligado, indo pro buraco, cada vez mais se sentindo um fraco. Essa bancada fechada é tipo fábrica de monstros. Só revogando rap e os